de cartões e créditos, entre outros serviços, além de saques e depósitos. Venha fazer também aquela fezinha nos jogos que as loterias Caixa oferece. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. E não fechamos para o almoço. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Lotérica Mar de Sorte. Estamos localizados na rua Jerônimo Vaz Tenório, próxima à Praça Cristo Redentor, Mar Vermelho, Alagoas. Estamos esperando por você. Em qualquer lugar. Primeiro lugar. Rádio Comunitária Mar Vermelho FM 104,9. De segunda a sexta-feira, você fica bem informado com as principais notícias que ocorrem no estado, no Brasil e no mundo. Programa Informativo 104, das 16 às 17 horas, aqui na Mar Vermelho FM. Apresentação: Jota Santos. Todos os dias, alguém morre ao volante. Muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Centro de Ensino Santa Juliana. Matrículas abertas para o Polo de Viçosa. Faça parte da única escola técnica de Alagoas com reconhecimento em qualidade de ensino conferido pelo Conselho Federal de Enfermagem. Não perca tempo. Faça sua matrícula hoje. Professores qualificados. Destaque garantido no mercado de trabalho. Vem ser Santa Juliana e aproveite todas as vantagens que temos para te oferecer. Matrículas abertas em Viçosa. Ligue ou mande uma mensagem em 99107-6255. Centro de Ensino Santa Juliana. A maior do Nordeste. Nessa, o mercado confia. Pensou em construir ou reformar? Comercial Boa Vista é o lugar certo. Aqui você encontra material de construção em geral, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, utilidades para o lar, selaria e muito mais. Com a qualidade, variedade e o melhor preço da região. Tudo o que você precisa para a sua construção e reforma. Comercial Boa Vista. Localizado no povoado Boa Vista, zona rural de Mar Vermelho. Telefones para contato: WhatsApp 82 99322-3034 ou 82 99371-5138. Siga o nosso Instagram, @comercial_Boa Vista. Organização Maílson e Naísa. Quer construir ou reformar? Aqui é o melhor lugar. Wagner Construções, materiais para sua construção ou reforma. Materiais elétricos, hidráulicos, tijolos, blocos, areias, telhas, madeiras, pré-moldados, pisos em geral e revestimentos. Sem contar com o melhor preço da região, o bom atendimento e a entrega mais rápida da cidade. Venha conferir nossas promoções nos pisos tipo A e no mais novo lançamento de tintas, Tinta Mega O. E dividimos em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Wagner Construções, Rua Jorge de Lima, no centro de Mar Vermelho e em Viçosa, na Rua D, Alha 4, número 5. Informações: 99346-4162. Wagner Construções. Aqui é mais barato. Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da Zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor, não acumular lixo, nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas. Lavar os pratinhos de folhagens, escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto e não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Todos os domingos, pela rádio Mar Vermelho FM, programa A Hora Católica, com nosso bispo Dom Manuel Filho. Sintonize. Em Em Bodium Antenas você encontra antenas em geral, Sky, Century, Oi TV e Satmax. E mais, uma diversidade em eletrodomésticos e eletroeletrônicos, TVs, celulares, carregadores, controles, suportes e uma grande diversidade em itens para o lar, acessórios para celular e muito mais. Bodium Antenas, melhor preço da cidade. Aceitamos cartões de crédito, pagamento via Pix e débito. Informações 981503951 ou 981215112. Bodium Antenas, localizado na Rua São Sebastião, Centro, Mar Vermelho. Organização Bodinho. Já estamos de volta aqui na melhor Mar Vermelho FM 104,9. Domingo, domingo, domingão. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Bodega. Bodega. Bodega. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, nossa uma hora de desopilação cerebral, junto com você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem a volta dele, Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio. Vamos falar também da agilidade, da prestabilidade, da rapidez do serviço público, porque os Correios demoraram, atentai bem, 120 anos para entregar uma carta, uma mísera carta, lá no Reino Unido. É, não é só por aqui que os Correios vão dar pasta de tartaruga, não, brincadeira. E finalmente hoje tem o sorteio da palavra-chave premiada de agosto, valendo um Pix de R$50. Além, é lógico, dos pedidos do povo e da sua participação pelo nosso Bodega Zap, que é este. DDD 89 999927022. Obrigado. A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Ian José Silva, direto de Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Dois amigos foram saltar de paraquedas pela primeira vez. Só que um deles estava meio receoso de saltar e disse ao amigo ainda no avião: olha, eu tô te deixando minha carteira com todos os meus cartões de crédito. A senha de todos eles tá lá atrás do espelho da escrivaninha do quarto lá de casa. Se algo acontecer comigo, vá e gaste com o que quiser. Agora, me passa a mochila com paraquedas, por favor. O amigo dele olhou a carteira, demorou um pouco, mas entregou a mochila. Então, o paraquedista saltou. Só que quando foi tentar acionar o paraquedas, viu que a mochila estava vazia. Segundos depois, aparece o amigo dele com o paraquedas aberto. Ué, cara, você não tinha me dado a mochila do paraquedas? Não sei. Quem mandou você me entregar só cartão de crédito vencido? E seguiu caindo para um pouso em segurança, enquanto o amigo despencava sem salvação. Moral da história: tome muito cuidado com quem você compartilha seus sonhos e projetos pra não acabar se lascando depois. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, um em cada 10 médicos recomendam. Muito bem, começando mais do que bem a nossa Bodega do Maguila, junto com vocês, saudando as novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, sim, a pior rede de rádios do Brasil, mas sempre com as melhores emissoras, e a gente agradece sempre a confiança e a parceria, e que alegria em dizer que agora nós temos mais uma rádio AM na conta. Pois é, já são 3 emissoras AM aí, transmitindo a nossa Bodega do Maguila. A AM tá naquela fase, né, estão matando rádio AM, mas na medida do possível as emissoras que permanecem conhecem, seguem firmes, seguem fortes. E eu quero mandar um abraço aqui aos nossos amigos lá de São Miguel, Rio Grande do Norte, que passa a nos acompanhar pelas YJ618, Rádio Difusora AM 1370, 2,5 kg de potência, a maior potência do Alto Oeste. Agora também com a nossa Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Mandar um abraço também aqui aos nossos amigos lá da capital, Rio de Janeiro, sim, que passa a nos acompanhar pela Rádio Maré FM. Muitíssimo obrigado, pessoal, pela confiança, pela parceria. E você do Rio, você de São Miguel, Rio Grande do Norte, de qualquer ponto do país, pode participar aqui da nossa Bodega Velha de Guerra pelo nosso Bodega Zap. Nosso WhatsApp tá à sua inteira disposição e o nosso número é este, anote. DDD 89 99992 7022. Maravilha, começando a parte musical da nossa Bodega.